na esquina. Esquina, cara, você não tinha outra rima? O João foi roubado, tiraram seu tênis, depois o mataram. Maria fugiu, lutou, resistiu, mas foderam a Maria e não sobrou nenhum fio. Foderam a Maria! Foderam a Maria e não sobrou nenhum fio! Foderam a Maria! Foderam a Maria e não sobrou nenhum fio! Rasgaram sua roupa, Maria, pelada, rodando a banca, Maria chorava. Vem cá, menina, que eu quero te fuder. Vem aqui, menina, que eu vou foder você. Dá licença, sai daí, que agora é minha vez. Pela frente e por trás, Maria outra vez. João, no chão, ainda agonizava, vendo a cena da Maria enrabada. Saiu nos jornais: João e Maria mortos por animais. Foram matéria em rádio e TV, as cenas montadas e mostradas a você. A sua família ficou revoltada, queriam matar a soco e paulada. Mas como sempre, ninguém sabe, ninguém viu. Isso pode nascer.